Até que vem, Breninho. Meninas, bagulho doido. Hoje deu sol, é sem desculpinha. Jet, lancha, chamar as amiguinha. Malote no bolso, partiu pra prainha. Chibata gosta. Hoje deu sol, é sem desculpinha. Jet, lancha, chamar as amiguinha. Malote no bolso, partiu pra prainha. Com Cleto é assim, ó. Ó, hoje tem bunda na lancha. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Chora, viola, Bruninho. Pega o malote, pega o malote, pega o malote. Quatro charradas no pescoço, duas de cada lado. Quatro peixinhos no bolso. Quatro peixinhos no bolso é o bastante. E aí partiu o mar. Hoje deu sol, é sem desculpinha. Jet, lancha. Chegou o bolso pra... Hoje deu sol, é sem desculpinha. Jet, lancha, chamar as amiguinha. Malote no bolso, partiu pra prainha. Aí bebê, vai mãe, esculacha, vai bebê. Hoje tem bunda na lancha. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Vai, vai, vai, ei, gente, não. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem... Dezembro tem La Fúria no mar, bebê. La Fúria exclusivo no mar. Vai, vai, joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai. Joga a bunda, vai. Joga, carai. Vai, vai. E porra, Simão. Simão. Hoje tem bunda no mar. Oi. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. André Cedins, o Moral de Ibicoara.